Fala galera, Troad, começando hoje a edição número 151, nossa quinta temporada do seu podcast Troad, o único podcast 100% NASCAR do Brasil. Então sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo. Se bem que é difícil sair, né, de bom dia, boa tarde, boa noite, se não, fora disso aí não tem nada. Mas enfim, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Seja caminho pra casa, pro trabalho, na faculdade ou até mesmo pra casa ou em casa, né, na galera da madrugada aí, sentadão no sofá aí esperando o tempo passar e nos ouvindo, beleza, pessoal? Bom, essa edição podemos contar com a possível participação do Hélio Lima, né, talvez não com um tempo muito longo, mas ele pode participar. Eu tô começando a gravar um pouquinho antes, então tenho certeza, até quando chegar na parte final do podcast, na gravação, se o Elião vai poder entrar ao vivo comigo, tá? E temos, claro, participação do Pedro via áudio, né, que mandou áudio, vai mandar áudio pra nós aí. Então vamos ter participação dele, fiz algumas perguntas pra ele e ele responde pra nós via áudio, como semana passada. Beleza, pessoal? Bom, então vamos falar aí de final de semana, que foi bem movimentado. Tivemos corrida da Truck Series lá em Michigan, isso no sábado, tá? Tivemos também lá em Mid Ohio, no sábado também, corrida da Xfinity Series, né? E tivemos também a Cup no domingo, como de costume aí. Foi um bom final de semana, com boas corridas. A Cup foi um pouquinho, sabe? Um pouquinho assim, meio lenta a corrida. Só no final que mudou muita coisa, e muita coisa mesmo foi mudada. O vencedor não foi o cara que apareceu durante a corrida toda, o cara tava lá no fundão. Ele só soube se... ele soube muito bem aproveitar a largada e deixou todo mundo pra trás, né, saindo no meio ali. Mas isso aí a gente fala lá no finalzinho, no bloco da Cup Series, tá? Então foi um final de semana positivo pra NASCAR, muito bom. Tivemos uma corrida boa, principalmente a corrida da Truck Series, que foi excelente, a melhor corrida do final de semana. Como sempre, a Truck Series aí, né, dando um show no quesito emoção, tá, pessoal? O vencedor ainda foi mais ainda emocionante, que é um cara que tá aí precisando de um lugar ao sol, o cara tá procurando e precisando e buscando aí patrocínio também para poder alavancar alguma coisa na Cup. Perdeu o carro esse ano aí na Xfinity Series e estamos falando do Dale Wallace Jr. ou Bubba Wallace, como vocês preferem aí. Certo, pessoal, então vamos já iniciar aqui, vamos começar pela Truck Series, corrida que aconteceu no sábado à tarde, largada às 2 horas. Uma corrida sensacional do começo ao fim, muita troca de posição, 7 trocas de liderança no total aí. Não tivemos aquele cara que dominou a corrida, o Kyle Busch apareceu bem, apesar que, né, o Kyle Busch venceu os dois estágios. O Kyle Busch aí mais uma vez dominou uma parte da corrida aí, mas ele não foi um fator predominante no final da corrida. Por quê? Porque o Kyle Busch teve problemas, né? E ele teve que se recuperar, o Kyle Busch, no finalzinho da corrida. E ele veio se recuperando. Incrivelmente ele conseguiu a terceira posição. Ele poderia ter chegado até mais, mas ele foi meio atrapalhado no finalzinho ali pelo o carro que estava mais lento, pelo carro do Austin Cedric, né, que ele estava um pouquinho mais lento ali nas relargadas ali. Mas ele foi até que bem, né? O Otto Centro também, que foi um dos destaques da corrida também, andou muito bem, liderou 24 voltas, né? O Crefton também liderou, o nosso amigo Chase Briscoe também liderou. Então foi assim, uma corrida bem movimentada mesmo, apesar do começo da corrida ser, né, um domínio do Kyle Busch, depois o bicho pegou o palco meu, né? Então foi uma corrida muito boa. Nós vimos também o Delorcio Jr. fazendo uma corrida de recuperação incrível. O Matt Crafton via junto com ele, mas o Matt Crafton acabou se perdendo ele nas últimas relargadas ali e ficou bem para trás no finalzinho da corrida, quando ele tinha que continuar avançando junto com o Bubba Wallace. Mas isso não aconteceu. Então parabéns, né, ao Bubba Wallace pela sua vitória. Vitória muito boa. Ele foi evoluindo durante a corrida, tá? Ele largou na quinta fila, o Bubba Wallace, mas ele não largou na quinta fila e já logo foi pra frente, tá? Ele andou um pouquinho pra trás sim, não foi aquela loucura. Tanto é, pessoal, que no primeiro estágio ele apareceu, ele terminou, largou em nono, terminou em nono, né? No primeiro estágio. No segundo estágio, pessoal, nem na classificação ele aparece, tá? Nem apareceu entre os 10 ali. Ele também jogou um pouco de estratégia um pouco diferente, que não tinha um bom truque também. Ele veio algumas vezes, né, reclamando que o truque estava saindo demais de frente, o nosso amigo Dale Wallace Jr. Mas no final da corrida ele foi muito bem, foi impiedoso aí e conseguiu, né, heroicamente uma vitória, foi sensacional. E claro, ele segurou também, né, ele teve que segurar o Christopher Bell, que estava bem colado nele, bem pertinho dele aí, o Christopher Bell, né? Então parabéns aí o Christopher Bell também, que fez uma grande corrida. O Kyle Busch, que vinha numa recuperação, uma grande recuperação, foi o terceiro colocado. O Ayrton Truex Jr., mais uma grande corrida dele, foi o quarto. O Austin Senna, que fez enfim uma corrida que mostra o talento dele, foi o quinto colocado. O Crafton, o oitavo. O Noah Gregson também apareceu bem, foi o sétimo. O Graham Epica, que foi o oitavo. O Chase Briscoe, foi o nono. E o Justin Haley foi o décimo colocado. O Justin Haley, que as coisas aconteceu para ele e infelizmente não foi colhido por nenhum acidente. O Ben Rhodes esperava um pouquinho mais dele, foi o décimo primeiro. O Cas Grala foi o décimo segundo. O canadense Stuart Freeze foi o 13º, Tyler Wong 14º e o Austin Self foi o 15º. O TJ Bell, pessoal, também, que apareceu bem na corrida, terminou apenas na 16ª posição, mas o TJ Bell estava bem lá na frente também, estava andando dentro do top 5 ali. Dentro do top 10, né? Não chegou a andar no top 5, mas ali no finalzinho da corrida ele que meio que se perdeu ali naquelas relargadas ali, acabou terminando na 16ª posição. Beleza, pessoal? Esse é o resultado. O Delorsio Júnior, pessoal, consegue aí somar uma vitória desde 2014 em Homs, que ele não vencia, tá? Não importa a categoria que ele correu, ele não venceu nada de lá pra cá. Claro que nós estamos falando da Truck, que foi a última corrida dele, né? Mas mesmo assim, na Icon Series ou na Cup Series, que ele passou também já, ele não venceu nada, né? Então, assim, realmente não venceu nada desde Homs de 2014. Volta a vencer agora, né? Nesse final de semana em Michigan. É uma grande corrida. Isso mostra o quanto o Delorsio Jr. consegue fazer boas corridas, tá? É claro que são escalas diferentes, são escalas menores, mas o Bob Wallace conquistou uma vitória aí e pode ser, né? Aquilo que eu falava um tempo atrás, pessoal, não estou falando também que ele deve voltar para a Truck Series e fazer campeonato full time na Truck Series e ficar para a Truck Series, até porque ele busca um carro aí, já está tentando na RPM, está tentando na JTG, está tentando em outros times aí, uma vaga incansavelmente na Cup Series, tá? Mas o Bob Wallace mostra aí que realmente talvez, né? Talvez, se ele quiser, ele pode fazer bonito também nas categorias de baixo, né? Mas enfim, aí é a opinião, aí é que o cara quer, né? O cara quer a Cup Series, o cara vai batalhar para a Cup Series. Enfim, só para falar um histórico aqui do carro 99 esse ano, tá? Esse carro 99 do Matt Wires aí, tá? O nome do cara lá é Matthew Meyer, o nome do rapaz lá, o dono desse truque aí. Bom, o Tommy John Martins largou lá em Daytona, terminou lá no fundão, acabou batendo, né? O Austin Dillon também já largou esse carro, foi o sétimo. O Ty Dillon largou com esse truque também, foi o melhor posição, foi o quinto colocado. O Travis Miller também, o filho aí, largou, foi o 25º colocado. O Brandon Jones fez 4 corridas, muito boas corridas, foram 2 segundos lugares. O Timothy Peters largou também no Texas, depois, após ele ser demitido, foi o 13º. E agora o Bubba Wallace conseguiu a vitória em Michigan com esse carro 99 aí. Truque 99. Eu já falei carro uma vez também, mas não me corrigi. Certo, pessoal? Então, uma corrida muito boa, muito disputada e, claro, que mostra aí mais uma vez o nosso amigo Christopher Bell, né, andando super bem e fazendo o que mais sabe fazer, que sabe fazer de melhor aí, que é somar pontos para os playoffs. Já são 24 pontos para os playoffs aí para o nosso amigo Christopher Bell, né? Muito, muito, muito bem. Já caindo aqui no assunto do campeonato, tá, pessoal? O Christopher Bell lidera, tá? Eu tô falando do playoff stands, tá, pessoal? Não do stand points, não. Eu tô falando do playoff stands, tá? Então, o John Hunter Mecheck aí com 11 pontos, né? O nosso amigo Salter também já está classificado, o Crafton também, o Grau também, por ter ambos, todos esses treinos vitórias. O Briscoe vem muito bem, 97 pontos à frente da zona de corte. O Truex vem 19, o Ben Rhodes 14. O Enfer vem 14 abaixo, né? O Gwen Enfer é o cara que está tentando roubar e puxar o tapete de Rhodes ou do Truex, com ambos se perderem pela proximidade, ambos se perderem, toma a posição o Enfer. O Gregson vem 44 pontos, 165 e Haley 110 pontos, tá? Claro que é uma diferença muito grande aí, né, do Gregson, já são 44 pontos, é quase que a pontuação da corrida, então para eles a coisa tá um pouquinho mais difícil, realmente só por vitória. Existe sim uma briga real, que é entre Truex, Fontes e Aether. Esses aí realmente lutam pela última vaga, né, dos playoffs aí. Se resta só mais uma etapa, que é Bristol, hoje, quarta-feira. Hoje à noite tem Bristol, tá? Não se perca o horário aí. Talvez se você ouvir na quinta, a coisa foi ontem, mas hoje, na quarta-feira aí, temos Bristol, tá? E temos aí tudo aí. Se tiver alguma coisa pra mudar, vai ser talvez por vitória ou por algum erro aí. Mas vai ser, eu creio que vai ser entre esses três pilotos aí. Pode ser que outro cara, né, vence aí. Outro cara acaba fazendo uma boa corrida e vencendo, por exemplo... O Justin Haley, ele tá aqui na bolha aqui, né? O Stuart Friends pode vencer, não sei. O Timothy Peters arruma um truque aí pra fazer as últimas corridas do ano aí. E coloca esse truque lá hoje lá e vence, apesar que ele não está no entrelist, né? Mas sei lá, pode acontecer alguma coisa aí. O Austin Elsev pode vencer também, né? Então são muitas variáveis que pode acontecer. Quando falamos de NASCAR, né? NASCAR não é aquele padrãozinho, não, é só aquilo, não é isso, não, não. Não, NASCAR foge do padrão, NASCAR a qualquer momento, um pessoal aí que não está, né, não está aí com os acionados favoritos, vence. Não tem problema algum de acontecer isso aí para um cara vencer a corrida. Certo, pessoal? Então é isso mesmo, a Truck Series, uma corrida muito boa. Quem não assistiu, assista, que foi bem interessante a corrida, tá? Tivemos até no finalzinho da corrida aí, tivemos um pedaço, ou que foi talvez um big one, com um acidente aí no finalzinho da corrida, bem no finalzinho mesmo, né, faltando 25 voltas, cerca de 30 voltas, 25, 30 voltas para o final da corrida. Eu tenho certeza que vocês assistindo essa corrida, vocês vão gostar demais. Beleza, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto para falar da Xfinity Series, que aconteceu lá em Mid-Ohio, que foi uma corrida muito boa.